144, autorizado pouso, pistão 1100, ventura 800 graus, 89. Livre pouso 1100, 3144. Estabilizado o localizador, 2669, agora 3 dias para o GTA. Correto, 2669, completo final, chame sua frequência 118, decimal 95. 1895, 2669, até já. Meu nome é 320, autorizado a final do procedimento ILS X-ray, desse para 2000 pés, informe estabilizado. A 2000 pés, formará estabilizado, confirmando 1015. Correto, 1015. Quer reportar essa pessoa? I want to be on the set. Decolagem autorizada, pistão 9720, 2200. somos 44, sua aluna, 21, 9. 21, 9, foi isso, minha menor, razão. Controle do Salvador, 20 3 Salvador, Rebe. Salve, Rebe, Sousa. Sousa, Xanel 6320, 3 milhas para a marca 2, Xanel, e ele é só 1-0. Xanel 6320, pouso autorizado, pista 0-0, 2-1-0, grau 0-69. Livre pulo, 1-0, Xanel 3, 2-0. Força, acender 1-0, sim, muito obrigado, 1-0. Cinco, nós vamos ter 0-0 até Natal. Boa tarde, Jesus, eu cruzei essas três prontas para participar do São José. Mantenha a posição, Jesus. Mantenha a posição, Jesus, cruzei essas três. Controle do Salvador, para passar o seu Romeo Oscar. Seu Romeo Oscar, tem condição de manter o no meu pé? Esse material no meu pé, esse material para o de Paris e para ingresso corredor interlagos. Ajuste na terminal para a referência no 015. 015, o que é? Relatives, mantém Blue National 6215. E o Renato com todo o procedente? Que é a janta boca de senhorita? Com 7 a 10. Somos 14, a Libra 1, 2, 1, 9. A Libra 2, 1, 9, a Xanet, 3, 3. 3, 0, 7, 3, manter o sistema 0. Ali, manter o 0, 2, 5, 7, 3. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, decolagem do Jesus. Controle Salvador 120-8. Controle Salvador 120-8, azul 5063, bom. Controle, você vai conseguir direto a rotatória para o quilômetro de Oscar? Autorizado, quilômetro de Oscar. Telemetrics 315, complete final contact tower, frequency 118.95. 118.95, D, complete safety is down, good day. Good afternoon, we're going to have 6315, please land on A10, 200 degrees, 07. Roger, quick land on A10, 705. 290, Coral, na Brava, 250, 63. Autorizado Coral, azul 5073. Autorizado Coral, azul 5073. Controle de Salvador, Rompeu Thiago, troca para ingresso, Thiago. Tem Thiago, Thiago, visual com campo. Thiago, visual com campo, Thiago, Thiago. Boa tarde, eu tenho 38-05, pode estar na próxima. 05, mantenha a espera. Estou em Salvador, para passar um quilo no meu ósseo, caso de álcool no 7. Quilo no meu ósseo, sinal que está no 7 autorizado. Autorizado, fogo, pista 197 para o quilo no meu ósseo. Não, negativo, sinal, pista 97 autorizado. Sinal, 97 autorizado para o quilo no meu ósseo, senhorita. 005 Anel e manter o sistema zero. Eu mantenho 005. I'm going to go to 5-4, I'll keep the next explain, contact 1-1, this one either. Step 5, send that one to the Código 997, QMBS. 5-2-0-5, decolagem autorizada, sistema 0, vento, 2-1-0, grau 079. Ponto, Serra Golfo Alfa, segue como número 2 na aproximação, seu número 1 está nessa posição de 12 horas, a meia dúzia de milhas na final da 17. É um braço novembro 2, papá. Fala o CR, ele é o tradicional 95, Serra Golfo Alfa. 295, Serra Golfo Alfa, muito obrigado, bom trabalho. Boa noite. Fala, meu Serra Golfo Alfa, o final pista 97 autorizado. Final 97 autorizado, Serra Golfo Alfa. Controle do Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle 3805 da TAM. Muito boa tarde, passa meio 210. Controle 05 da TAM, contato radar, se der para o nível de voo 340, após o nível de metade autorizado direto letra. 3805 após 2000 letra, obrigado. Papa 340. Só o que se der em uma passagem, que seria o seu canal. Tu sabe, eu para o nível 050. Que eu estou autorizado, pistão 7, vento, 190 grau 079. 0060. Afirmo. Toque emitida pistão 7, autorizado, vento, 190 grau 079. Autorizado, CGL 97, zero, toque. Santiago Campos? 190 graus, 089. Certo. Boa tarde, aliás, é o voo 1397.090. 397, boa tarde, Aline decolar, pistola 0, 22.0 graus, 089. Aline decolar, 0, voo 1397. Santiago, Fiosca, tô com o Meteor 02, curve à direita, base pela direita, pistola 7. Curva à direita, 197. Santiago, tá. Telecontrole, Aracaíça, com Saela 20, do sinal 3. Zona 964, cancelado de instrução de altitude, você para 2.000 pés, aí chama 064, autorizado chamar o meu 76, reporte estabilizado. Peço para 2.000, sem exceções, no 064, vou no 964, chamar estabilizado. Autorizado, 208. Controle, vou 1397, decolando 3 cursos. 1397, contato rabate, gostaria de usar de 1360, após o dia de voltar e autorizado de Heracleda. Faz 2000, direto Leda, 1397. Obrigado. Centro 205, chame Centro Recife, 125 do sinal 1, alterne 128 do sinal 35. 512835, muito obrigado, tá 3805, bom dia, bom domingo. Bom dia. É o 069, Thiago Celso. Obrigado, pouso 97, Thiago Celso. Você para o nível de voo 050. já puxando 06, autorizado backtrack e entre na bata. Papel 4090, serviço radar encerrado, 55 mil sudoeste de Salvador. Chama o controle leste, frequência 120 do Sina 1. Autorizado, deixa para 2.000 pés, informe estabilizado, voo 208. 2.000 pés, é a portagem captada, voo 208. Desce, mantém nível 060, via chegada por Med 1, ajuste 1014. Pela 964, chame todo, frequência 1935. 935, 964. Então, 2560, via 3560, mantém nível 060. 3560, desce, mantém nível 070, via chegada por Med 1, ajuste 1014. 1397, chame Centro Recife, 1251, ou 928, decimal 35. 1251, confirmada a secundária? 1251, primária, secundária, 128, decimal 35. 1235, grato, bom final de semana. A Arroba 779, contato radar. Uma milha passada da posição, Conde, vem na frente de Golf e reporte para a descida. Para de Golf, já está na descida, 779. Na projeção, tem condição de manter a velocidade? Após quando iniciar a revisão, a de 4.0.0.3. 5.0.0, mantém nível 0.0.0. Estou LS 0 8 08, chame pelo Salvador, frequência 198, e sinal 958. 895-1208. Sou Salvador, boa tarde, com 208, 2 milhas internas. Sou 208, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. Guarde 208. Autorizado ao final do procedimento e aliança que correu da pista no zero, reporte estabilizado. Instituta, estabilizado, 1.85, confirma a velocidade indicada? 2.40. Este complete redução para 2.209, número 2 na aproximação. 2196, libera direita 2199. Direita 2198. Boa noite, 85, segue tráfego posição de 12 horas, 17 milhas, rumo nordeste, o Embraer 190, cruzando 050 em cima. Controle do Salvador, aquele campeão, boa tarde, está passando o Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, no meu palco, Durachana, escuta do controle. Seria possível acessar para o 2500, passando pela 2600 Salvador. Aguarde, já mantenha no meu pé o Vitorinho de Juliette. Manteremos viu, ele. Zero, decoração radar para sequenciamento, curva esquerda na prova 030, limite localizador. Esquerda 030, limite localizador 3560. Para 2 mil pés, eu vou utilizar a sinal ILS Extreme Form estabilizada. Para 2 mil, está para estabilizado, oi. Informe estabilizada. 050 é 0 informe estabilizado, 3560 segue próximo de posição de 1 a hora, 1 a 2 milhas, um Boeing 737-800, cruzando 2500 pés em descida. Controle, boa tarde, Azul 9062. Azul 9062, prossiga. Azul 9062, posicionado 2000, decolou de Valência, passando 085. Azul 9062, mantenha sem regras de voo visual. Ajuste na terminal 9014, suba e mantenha nível 1025. Unidos, solicita Azul 9062. 340. 340? Afirmo. Sente. Agora as transferências de comunicação. Estabilizador 1-8-8-5. 1-8-5, chame frequência 1-8-8-9-5. 1-8-9-5-9-8-5. Colocando o motorista, você está na frente, fugiu? Agora escrita livre. Guarda. Concentração de urubu a 2.8 milhas da cabeceira, caso 4073. Sente, monitorizado. Estou no 021-0-07-90. Escutou a informação do urubu? Confirme novamente. Não, eu confirmo. Concentração de pássaros urubus a 2.8 milhas da cabeceira. Exatamente no alinhamento da pista, ok? Ok, estou ciente, obrigado pela informação. Ó, vou comprar o grata mesmo. Boa tarde. Azul 2779 autorizado pelo Lua. Na prova de pelo Lua, se mantém a 4 megas. Na prova de pelo Lua, 4 megas, 2779. Lua 9062 autorizado nível final 340 na prova de pelo Lua. Prova de pelo Lua, 340, Azul 9062. Azul 9062, cruza nível 1.0, chame centro Recife, chama 288, terra 935, decimal 3. Sua 1885, posto de zero, sistema 0, 0180 grau 079. Lembre pouso, 885. Afirmo, mais um pouso. 8-5. Paulo, 926, direita no 219. Controle 5.60, informa os pássaros a 2.3 milhas da Gaticeira, 1.0. Agora é isso. Gente, vamos dar esse agulho que tirando agora. 5.60, foi autorizado. Estão no 021 a 70 graus 089. Resposta 10.60. Azul 779 autorizado, final ILS, após o pelo do para 2010, informe sobre os dados. Correto, Azul 779. Lama 326, contato radar 74000 para o oeste de Salvador, vai na proa de Itape, aporte para destino. Preço mantém a 4 mil pés, ajuste na 0 no 4, velocidade do critério na proa de Itape. Cascadão 66, autorizado, melhor manter, custa na 0. Copiada, tem frequência livre para a coordenação com os tráfegos locais. Não há tráfego conhecido do controle do setor reportado. Muito obrigado. Nós pegamos para o metrô. 3560, falando 28, me deram direito nos números 19. Direita 219. Cascavel 66, decolagem autorizada pista no 0, vento no 70 graus, 079. Colégio 10. 0996, faz a rolagem do Hércules Ariane e manter a pista no 0. Aluna, você vai fazer o Hércules, você vai dar um 96, alô. A autorização mantém a ponta de espera da pista no zero. Fica lá já, companhia ingressando na final. E o horário do Hércules demora a curva. Sete, mantém a ponta de espera azul. Foi lá, vai Andrezão 54, deixe manter nível 050, se chegar ao ponto médio 1, ajuste na 014. 1014, deixe na 050, via, comece 1, Andrezão 54. Andrezão 54, número 2, na aproximação, início de redução para 2501. Thank you. Chilena 326, decoração radar para sequenciamento, curva direita para 040, limite localizador. Avisa 779 estabilizado. Afirma estabilizado. Sim, chame com frequência 198, decimal 95. 329, obrigado, manda. Conselho Salvador, Cascavel 66, cruzado 1300, saída coral rodada. Cascavel 66, contato radar, cruzado saída coral no Bravo, nível 180. Via coral no Bravo, 180, Cascavel 66. Após cruzar a altitude de 2000 pés, autorizado cobrar direita na frente coral Cascavel 66. Após 2000, curva direita, frente coral Cascavel. Minha 326, separa 2000 pés, ajuste 1-0 no 4. 2000, 1-0 no 4, 6-3-2-0. Minha tem condições de apoiar coral? Afirmativo, apoiar coral. Gostaria de ver. Prisma 54, vou fazer para 3.000 pés. Sétimo solo 35, libera direito 21 decimal 9. Libera pela direita, 21 decimal 9, 375. Os 2996, decolagem autorizada aqui, soma 0, vendo 70 graus 089. Cuidado com a gente, dois horas na mesa. 4-3-2 merece a primeira condição de interceptar o localizador? Afirmativo. Sente, informe estabilizado, 6326. A busca é essa, informe estabilizado, 6326. Boa tarde, Azul. 299 decolado na Moré, cruza B10. Azul 2996, contato radar. Tudo bem, saiu da MOMO nível 160. Cancelada a restrição de 3 no país na saída. Sala 160, cancelada a restrição na saída, Azul. 2996. Só 3154, para